ligado? Meu irmão, curte cela na noite, um Queiroz. Já chamei o Beto Louco, Corcorão. Parceiro novo, meteu, tá tudo esperando. Aí, Chorão, fala pros caras que eu não vou, não, irmão. Tô sossegado, tranquilo em casa e vou ficar aqui na moral. Sabe por quê? Sabadão, hoje eu não saio na zoeira. Já liguei pra minha nega, não tem esquema. Vou ficar hoje na área só filmando umas cruzetas que rola. Eu sei que todo final de semana rola. E que na noite muito maluco roda. E vi que pela noia a putaria rola. Qual que é a droga? Passaporte da loucura. Aonde a cada curtição o maluco se afunda. Vai ser boato, noticiário na segunda. Quadra, selva de pedra, vida dura. Onde os irmão tudo doidão. E aí, ligado? Bati no peito, cata mal marra. Estranho chapa, malha área, faz pilantragem. Não, irmão, é só viagem. Viagem, que malandragem é essa sem futuro? Já tem nego louco pra cobrar o furo. Puto, com tanta falta de respeito. Aí, parceiro, cabeça de gelo, pera aí, nada disso. Aqui só na paz, nada de atrito. Até quando viver no veneno? Desde sexta-feira o clima tá pesado, caralho. Já rolou vários baratos, todo fim de semana é assim. Complicado, nego entrava, tem comédia na área. O desespero ataca, vixe, desgraça. Pra quem tá louco é normal, tranquilidade total. Mas é foda, ressaca moral. Filmei um louco no fundo do poço, sufocado aí. Ociosidade e realidade que só atrai coisa ruim. Só muita lombra pra segurar a onda. A vida é sofrida, mas aí nada impede a mudança. Vai viver de onda, lombra, bronca. E os teus filhos, caralho, onde é que anda? Aí ligado, irmão, curte som de doidão. Fala aí então. Tô no balão e já rolou quase 200 conto. Curte som, irmão. Depois cê quer e não tem. Precisa ninguém ajuda. Aí doidão, não sei não. Vai pirar na depressão, cê tá ligado, né? Te digo que, véi, nem os playboy curte assim. Mas aí, se você quer, então vá até o fim. Que eu vou rimando, prosseguindo meu objetivo. Sabadão nem virou e eu nem curti o brilho. Na área eu só filmo os comédia. Ah, que nada, véi, a vida é essa. Sem limite, regra, vixe, só atraso. É ligado, melhor cada um com seus baratos. Vários saíram na noite e não voltaram, não. Decepção no forte, só quem sofre as coroa. Melhor ficar de boa, deixar os outros viajar. Ei, peraí, comédia aquela ali. Ganhei o pinote, o enquadro foi forte. Qual foi? Tava lá no beco, os homens fiou. Quem escapou, escapou. Caralho. Uns e outro rodou. Tá lá tudo apanhando e as coroas só olhando. É foda. Deixa eu me tocar, depois a gente vai, se vai, toma. É muita onda. Os gambés sempre chegam e arregaçam na quebrada. Ninguém faz nada, quase ninguém escapa. É tanta desgraça que meu cérebro ferve. Traz uma boa notícia. Que não chega aos meus ouvidos, como eu vou me conformar com isso? Cê tá na comédia, tem que correr algum risco. Parei, pensei, antes eu só. Pois eu não sei mais qual será o pior. Só sei de mim, uns e outro que me importo. Tipo Jair, união desde o berço. Parceria 100%. Lembra daquele tempo, passou. O nego superou. O sol não chegou, dá pra bater a morgação. Que nada, véi, só tá começando o sabadão. Curtição do sabadão. Na feia na ronda, só os irmãos. Na curtição do sabadão, só os guerreiros. Os verdadeiros, dublê com nós, não cola não. Ligado meu parceiro, sabadão é um teste. Só sabe quem é quem depois do segundo back. Quando a noite cai, a humanidade se transforma. Favelado quer ser boy, boy quer colar na nossa. Vixe, compadre, aí assim não dá. Boy, vai passando, vai, vai, pra não enganchar. Como diz Racionais, nós aqui, vocês lá. Uns e outro da quebrada até colar com esses tipo. Por necessidade ou ambição, que diabo é isso? Mas dá pra ver na bolinha do zóio o desespero, o sofrimento dos irmãos do Blade Boy. Acorda Alice, desperta Cinderela. Aqui é vida real, não tem Matrix na favela. Lembra dos pivete, sem nada na panela. Da coroa, da família, que tão em casa sozinha. Se conselho fosse bom, eu não dava, vendia. 999-2667, já sei. É o Dabloman, cadê você que não aparece, hein? Como é que é, Zé doido? Eu tô descendo, aproveita a carona aí com o da... Damasceno. Só se liga com status, pé de chumbo atrasalado, cavando buraco na vida, indo sempre pra baixo. Aí Zé, vou ficar sossegado só passando pano. É, o WM tá chegando, o nego dá um tempo e vai dar lavando. Caralho, lá na área doido, fechou o tempo, os delicados chegaram daquele jeito, ó, no arrebento. Até quem não devia passou mal com a repressão. É bom ficar filmando, proteger da proteção. Mas tô sabendo aqui, tá bem melhor, não tá igual. Lá na central só voz som alto e pocotó. Ainda tem uns e outro que faz palco com esses cara. Dona movida, ó, que Zé doidinho, bicho paia. Mas é, diz aí qual é o itinerário, que eu vou tirar a onda no centro comunitário. O caldeirão tá fervendo, mas dá pra trocar uns olhar. Depois é dar um tempo até o salão acabar. Celso 90 dá pra ouvir um som tranquilo. API? É doidão, o cara tá resistindo, não virou Babilônia, Gozolândia, pó e gringo. Aí negrado, é melhor nós apressar o passo. Quem tá de cima dispensa que lá vem os delicados. Nossa própria África, princesa bela. Tô sonhando, isso aqui é uma passarela. É com o pad, sente só o pisado. Dá de 10 nas patrícias de cérebro plastificado. Meia noite louco, aí, pode chegar. O 011 já tá bem pertinho de passar. Uns e outro na volante aqui, tão na liseira. Nada, só menino besta, ó, é perito na traseira. PI se aproximando, um braço levantou. Deu nem tempo piscar. Ô, troco, cobrador. Sabadão na rua é a mesma loucura. Na quebrada e aqui, louco, pouca coisa muda. Playboyzada metida, asquerosa como sempre. Os delicados no enquadro, discriminando a gente. Irmão dando duro, escondendo a fome na cola. Um chegando pra trampar, outro saindo fora. Cada qual uma sentença, quem sou eu pra julgar? Mas ô sabadão louco, sabadão devagar. Deixa eu ver que o astro rei louco já brilhou. Ainda vou pras praias ficar na paz do Senhor. Feia na ronda, só os irmãos na curtição do sabadão. Só os guerreiros, os verdadeiros, dublê com nós, não cola não. Veia na ronda, só os irmãos na curtição do sabadão. Só os guerreiros, os verdadeiros, dublê com nós, não cola não. Veia na ronda, só os irmãos na curtição do sabadão. Só os guerreiros, os verdadeiros, dublê com nós, não cola não.